só grita, só ruim. Estamos apresentando Mesa de Bar. Pô, mãe, jovem é outro papo. Jovem gosta de inteligência, de ouvir rádio. Tô ligado no programa Mesa de Bar, pô. A gente tá sempre curtindo. Na tarde, Pedro Bó, pega o radinho pra ouvir Samuca. Pedro Bó, tu vai perder o programa. Samuca, comunicando pra toda massa brega. Pois é, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Palmas pra vocês. Palmas pra vocês, que vocês merecem. Obrigado pelo carinho. Pois é, estamos de volta com mais música, com mais paixão, com mais amor. Isso é importante. Beijo pras minhas amigas donas de casa, costureiras. Oi, meninas! É, rapaz, deixa eu mandar um abraço aqui. Vamos ao Alô Legal de hoje. Alô Legal aí pra Vilma, pra Simone. Alô Legal aí pra Vanúcia, né? Um grande abraço. Alô Legal aí pra Thaís Nascimento. Forte abraço pra você aqui pertinho da gente. Abraço pra Viviane também, curtindo a gente, né? Abraço pra você, Cláudia, Cláudia Silva. Oi, Messias, um grande abraço. Abraço aqui pra o Godinho, o Marcos Panda. Oi, Marcos. Forte abraço pro Enio Torres, de Pernambuco, né? Aí no nosso site, sempre nos acompanhando no nosso site, os programas aqui da sua Rádio Sucesso. Obrigado, hein, vocês pelo carinho. Bom, vocês acessa aqui no site da sua rádio preferida, ou então você acessa no site da estaçãocidade.net. Sem acento e sem cedilha. Legal? Bom, deixa eu mandar um abraço aqui pra galera. Daqui a pouquinho tem a biografia do artista hoje, imperdível. Alô, legal! Alô, legal, manda aí pra Vilma, pra Uniceu, pra Angélica, pra a Carla, o Manuel curtindo a gente. Um grande abraço pros amigos aí no site. Ah, quero abraçar aí a galera que curte a gente também, e no Sergipe, né? Ouvindo a gente aí pelo site, ou então aqui na sua rádio preferida. Bom, você pode mandar recado pra gente, sim, a hora que você quiser, hein? Quero lembrar que daqui a pouquinho tem Bartô Galeno no quadro Biografia do Artista de hoje. Imperdível! É bom! Claro, Alô Legal vai pra vocês, curtindo. Bom, vamos de música, vamos de música. Vamos lá então, continua. Mesa de Bar. O farol de Alexandria iluminou o mundo e a biblioteca fala quem incendiou. Sabes que foi Nero quem botou fogo em Roma. Quando eu era menino, escutei do meu avô. Quando eu era menino, escutei do meu avô. Não me interessa quem bombardeou a França com celeiro, por vingança já brigou com o batalhão. Que Nostradamus já previa o fim do mundo, que viria um anticristo dominar toda a nação. Que Nostradamus já previa o fim do mundo, que viria um anticristo dominar toda a nação. Eu já fui rei da Babilônia, mas vi mentira tão brutal. Ouvi o toque das trombetas, ele falava sobre o juízo final. Eu já fui rei da Babilônia, mas vi mentira tão brutal. Ouvi o toque das trombetas, que me falava sobre o juízo final. Olhando as artes, me lembrei que Guinara Zeppelin voou nos ares a bordo de um balão. E Lampião se escondeu numa trincheira, refuse na carreira pra não morrer na prisão. E Lampião se escondeu numa trincheira, refuse na carreira pra não morrer na prisão. Eu já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. Ouvi o toque das trombetas, que me falava sobre o juízo final. Já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. Ouvi o toque das trombetas, que me falava sobre o juízo final. We'll be right back. das artes me lembrei. Que na Zé Pelim voou nos ares a bordo de um balão. E Lampião se escondeu numa trincheira, Rita fuge na carreira pra não morrer na prisão. E Lampião se escondeu numa trincheira, Rita fuge na carreira pra não morrer na prisão. Eu já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. Vi o toque das trombetas que me falava sobre o juízo final. Eu já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. Vi o toque das trombetas que me falava sobre o juízo final. Eu já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. O toque das trombetas que me falava sobre o juízo final. Eu já fui rei da Babilônia, mas que mentira tão brutal. Ouvi o toque das trombetas que me falava sobre o juízo final. Estamos apresentando Mesa de Bar. Favor de mel, doce paixão. Vejo teu céu, sinto esse seu batom. Viajo na ilusão, querendo te encontrar e dizer nessa canção, no mesmo tom, seguir sua direção, pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer, prazer, me faz um cafuné, sim. Revele o seu segredo, se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos. No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor. Seu novo amor. Me faz um cafuné, revele o seu segredo, se entregue sem pensar. A família Resulta Samba. Meu desejo é conhecer seu novo amor. Favor de mel, doce paixão. Vejo teu céu, sinto esse seu batom. Viajo na ilusão, querendo te encontrar e dizer nesta canção, no mesmo tom, seguir sua direção, pra gente não se perder. Seu toque me dá prazer, prazer, me faz um cafuné, revela o seu segredo. Se entregue sem pensar, vem me cobrir de beijos. No fundo meu desejo é poder ser seu novo amor. Seu novo amor. Se eu quero te abraçar, te amar, te possuir, e a gente se levar, e se seduzir. No fundo meu desejo, seu novo amor, seu novo amor, novo amor. Eu quero te abraçar, faz um cafuné, se amar, te possuir, revele seu segredo, e a gente se amar, se entregue e pensa, querer se seduzir, me cumprir de beijo. Meu desejo é poder ser seu novo amor. DJ Juninho, Portugal, é show!

Com 10 anos de idade, mudou-se para Mossoró, Rio Grande do Norte. Na época do surgimento do movimento da Jovem Guarda. É, rapaz. Vamos então mostrar um pouquinho desse trabalho magnífico do cantor Bartô Galeno aqui pra galera. A música é essa aqui, ó, lindona. Aquela casa. Legal, Bartô, como era chamado, passou a cantar na rádio rural e a participar de vários programas de calouros, dos quais frequentemente ficava em primeiro lugar, chegando a ser considerado a mais bela voz do Rio Grande do Norte. Em dado momento, Padre Américo, o Simonetti, em reconhecimento, deu-lhe uma passagem para a cidade de Recife, em Pernambuco, e de lá Bartô foi para São Paulo, onde entrou em contato direto com os músicos da Jovem Guarda, como Roberto Carlos, Jerry Adriano e Zé Roberto. Bartô começou a carreira como compositor, o que lhe rendeu-lhe vários contatos. O seu primeiro álbum como cantor viria a ser lançado somente em 1975, intitulando-se Só Lembranças, pela gravadora Tape K, estreante na época. A sua voz foi descoberta por Osés de Paula, que o encaminhou para a gravadora. E em 1978, lançou o álbum No Toca-Fita do Meu Carro, cuja faixa homônima acabou tornando-se seu maior sucesso. Em 1997, lançou a coletânea 20 Super Sucessos com a participação do Agnaldo Timóteo. Que prazer, hein? Cantar ao lado do Agnaldo Timóteo. Legal. Em 2009, foi destaque na virada cultural na cidade de São Paulo e lançou o álbum Paixão Errante. É, Bartô. Discografia, Só Lembranças, 75, Pelo Menos Uma Palavra, 77, No Toca-Fita do Meu Carro, 78, Tudo é Nada Sem Você, 79, Eco do Meu Grito, 1980, No Meu Carro Por Aí, 81, A Chuva Traz Recordação, 82, Enamorado, 83, Piquenique em Alto Mar, 85, Meu Lamento, 87, O Peso da Saudade, 90, Super Sucessos, 20 Super Sucessos, 97, Simplesmente Bartô, 2007, Bartô Canta o Rei, volumes 1 e 2, 2008, Paixão Errante, 2009. Bartô Galeno é brega puro, né? Bartô Galeno é prata da casa, é prata nossa, é brasileiro. É, grande Bartô Galeno! Vamos aplaudi-lo, né? Hoje na biografia do artista. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais informação, tem mais biografia do artista pra você, tá bom? Vamos lá então, continua. São as melhores aqui. Hoje só vive fechada da casa. A biografia do artista. Perguntaram pra mim se ainda gosto dele. Respondi, tenho ódio e morro de amor por ele. Hoje estamos juntinhos, amanhã nem te vejo. Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos. Ele é meu e eu sou dele. E sempre queremos mais. Se me manda ir embora, eu saio lá fora e lhe chamo pra trás. Entre tapas e beijos é ódio, é desejo. Sonho é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura. We'll be right back. Samuca no Mesa de Bar. Fui em férias passear, tornar realidade um sonho meu. Jamais eu poderia imaginar e explicar o que me aconteceu. Cupido me flechou sem eu sentir. Perdidamente eu me apaixonei. Agora não consigo mais dormir, pensando nesse amor que lá deixei. Pra ver meu Como eu deve sentir o seu lenço tão molhado na partida e o trem que se fazia tão veloz. E mesmo assim ainda ouvi a sua voz. Não esqueça desta que lhe deu a vida. Minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha mãe, minha heroína, minha mãe, minha flor divina. Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe e

fome, com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os becos do meu velho vassoural. Sua arte criou muito mais de 10. Eu me criei matando a fome com tareco e mariola, fazendo verso dedilhado na viola, por entre os brecos do meu velho vassoural. Estamos apresentando okay, galera, Mesa de Bar. Agora quero ver todo mundo balançando o Elerquilê. Só alegria com o Frank Aguiar. Assim, ó. de bar com Samuca. Um menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro e uma cuíca que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. E o menino da Mangueira foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando, são meninos da Mangueira. Carlos Cachaça, o Menestrel, Mestre Cartola, o Bacharel, seu Delegado, um dançarino, faz coisas que aprendeu com Marcelino. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela, abram alas que vem ela, a Mangueira toda bela. E a velha guarda se une aos meninos lá na passarela, abram alas que vem ela, a Mangueira toda bela. O menino da Mangueira recebeu pelo Natal um pandeiro, uma cuíca que lhe deu Papai Noel, um mulato sarará, primo irmão de Dona Zica. E o menino da Mangueira foi correndo organizar uma linda bateria. Carnaval já vem chegando e tem gente batucando, são meninos da Mangueira. Ô padeirinho, cadê Xangô? Ô preto rico, chama o senhor. E Dona Neuma, maravilhosa, é a primeira mulher da verde rosa. E onde é que se junta passado, futuro e presente? Onde o samba é permanente, na Mangueira, minha gente. E onde é que se junta passado, futuro e presente? Onde o samba é permanente, na Mangueira, minha gente. E onde é que se junta passado, futuro e presente? Onde o samba é permanente, na Mangueira, minha gente. Meu poeta Nelson Cavaquinho. E onde é que se junta o passado, futuro e presente? Onde o samba é permanente, na Mangueira, minha gente. E onde é que se junta o passado, futuro e presente? Samuca, comunicando pra toda a massa brega. Pois é, acabou o programa. Obrigado a você que esteve comigo até agora, muito obrigado pela audiência, um forte abraço. A vocês que esteve conosco durante todos esses programas, foi muito prazeroso estar com vocês. Vem aí mais um campeão de audiência e que os nossos erros cometidos na juventude ou na vida adulta jamais diminuam o nosso ideal de sermos adultos. E que a nossa caminhada seja somente em busca da verdade e da certeza, do amor e da justiça. Um forte abraço. Obrigado, Brasil! Forte abraço, galera! Vem aí mais um campeão de audiência. Tchau, tchau! Quando eu me encontro com você.